Estação Salvador, Golf, Golf Mike, estacionado no Finger número 11. Obrigado e um bom dia. Ok, bom dia, Golf, Golf Mike. Excelente, obrigado. Azul Alçanha, que Delta informando que deu reboque Pat 3, bom dia. Paciente, Alfa Yankee Delta, bom dia. Autorizado por estacionamento, quem negar o no 0 ou no 2, chame para o táxi na frequência da torre 118.6, o 338. Nível pushback, chama para o táxi 186, quando precisar. Ok, a torre está ciente, basta coordenar aí com a infraero, informar a torre e reporte ao término, ok? Está iniciando agora, qual o tempo estimado? 3 minutos. Ciente, reporte ao término então. Obrigado. Uno 331 está pronto para o táxi, 47 a bordo, alterna o Galeão. 3 horas. Só a autonomia, por gentileza? Confirmando 4 horas autonomia. 4 horas de autonomia, ok, tá livre o táxi à direita, chame no ponto de espera pronto para a decolagem, então, pedal voo no 331. Livre o táxi, chama no ponto de espera no 331. Seguro 331, gostaria de pedir um favor, é possível? Então, existe um grupo de passageiros aí nesse voo, que é um grupo de oceanógrafos aqui da Bahia, que está indo representar a universidade e o estado num congresso importante em Santa Catarina. Gostaria apenas de desejar um abraço a eles aí, um bom trabalho aí em Santa Catarina. É Clara e Adriano e mais alguns, ok? Positivo. Ok, se não for atrapalhar, agradeço se eu puder desejar bom trabalho a eles aí. Tá, ok. Qual é o seu nome? É Márcio, eu sou oceanógrafo também, trabalho aqui na torre e sou colega deles, ok? Ok, Márcio, ok. Vamos anotar aqui para comentar. Ok. Espero no 331. Ok, 1331, autorizado a linha decolada 10, o vento é de 120 graus, meia dúzia de nós. Linha decolada no 331. Do Webjet, Whisky Juliette Uniforme. Whisky Juliette Uniforme, bom dia, aguarde um instante, por gentileza. Juliette Uniforme da Bar. Tá no 5, pronto para push, autorização, Recife 390, por gentileza. Está autorizado o pushback, aguardando um minuto para a cópia, o 9071. 071, dá 2 minutos, obrigado. No 331, decolou de Salvador aos 32, controle 1935, bom voo, bom dia. 1935, chamarei e a Clara e a Adriana vão fazer uns pinches daqui a pouco pra eles aí. Ok, gente, bom dia então. Controle, o Gol 1331 na sua escuta. Gol 1331, contato a radar, submetendo 360, perdão. Ok. Subindo para 370 da EL, né? 360, 360 saindo da Elf, autorizado voar da Elf. Ok, 360 direto da Elf, entra. Full 9071, pronto para cópia? Afirmativo, prossiga. Full 9071, está autorizado para Recife, nível de voo 390, pela Upper Whisky 58. Decolando da cabeceira 10, para a curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder é o 5516 e o controle em 119 decimal 35 cottage. Autorizado, Recife no 390, via 358, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Apuca, transição Caju, 5516, transponder, 11935, controle, Salvador, gol 9071, correto, cotejamento, tá autorizado o pushback, chame para o táxi, que negar no 012. Depois teremos táxi, então 10012, gol 9071. Salvador, Mike Zulu Bravo, informando o término do giro. Ciente, Mike Zulu Bravo, bom dia. Com para táxi com 43 a bordo, 3:30, alternador Salvador. O gol 9071, 43 a bordo, tá livre o táxi à sua direita, via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10. Quando lá, chame pronto para a decolagem, o que negar é 1012. 7 com 1012, via Juliette e Alfa no ponto de espera da 10, reforçaremos, gol 9071. Romeu e Juliette, uniforme na saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio 1, posição 03. Whisky Juliette, uniforme, está autorizado ingresso para o portão 03, reporte ao termo do reboque. Juliette, uniforme, reportar a grade. O 9071.0 pronto. O 9071 está autorizado a alinhar e decolada 10, vento é de 120 graus com 5 nós, que negar 10, 12. 10012, alinha e decolada 10, gol 9071. 2 Salvador, o Whisky Juliette Vitor. Whisky Juliette Vitor, prossiga. Monitor Salvador, WebJet Whisky Juliette Vitor, solicitou autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio 1 no posição 5. Já iniciar no pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Vitor. Whisky Juliette Vitor, reportará. Golo 331, no chão do seu 3, cifra no 3325, ao termo 288. 3325, centro alternado, obrigado. Zero decolou de Salvador aos 41, chame o controle em 119.35, chama o voo em um bom dia. Bom dia, amigo, ótimo final de semana, obrigado. Salvador, voo 9071, decolou no estúdio, bom dia. Voo 9071, contato radar, se manter o 390. E Juliette uniforme informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1 no posição 03. Grato, bom dia. Whisky Juliette uniforme ciente, bom dia. muito boa noite ao Pioneiro 23. Aguarde, Pioneiro 23. Gol 9071 no controle. Chega na escuta. Conforme instruções do Centro Recife, curve à direita, intercepte a radial 080 do VR em Salvador e permanecerá nesta radial por... Permanecerá nessa radial até nivelar o nível 390. Após nivelar, caso falhe comunicações, irá voar o Romeu Fox 018. Afirmativo, Romeu Fox 018 mantendo a radial 080 até nivelar, obrigado. Sim. Primeiro 23, acima a identificação, mantém o nível 110, voando a posição Mare para interceptar a chegada Mare, ajuste de altímetro 10012, informe o pontal descida. O Pioneiro 23 identificou 4277, encontra-se no ideal de descida. Positivo, companheiro. Eu confio, ele está no ponto de descida. Afirmativo, companheiro. Ok, desse mantém a 3000 pés de ajuste no 012. No 012, descendo para 3000, Pioneiro 23. Torre Salvador, que já ativista, pronto, aguardando autorização de ingresso para o pátio 1. Autorizado ingresso é para o portão 5, não é isso? Afirmativo, Juliette Vitor. Ok, então reporte ao termo do reboque no portão 5. Juliette Vitor, reporte ao final.